casa. E de vassoura o Ellison, Ricardo, o Gio, Regi e Juninho, Isabelense, nota mil. Então vamos nos amar e pro céu voar. Piratas do Águia, vamos metralhar. Infinito do universo, eu te dou meu amor. Se diz Ellison, Juninho é quem comanda o nosso show. Meu amor, tu és meu amor. Eu te amo, meu amor. E te provo com Batidão, a nova sensação do Melody, que é sucesso. DJ Betinho Isabelense. Eu não paro de pensar em tudo que vivemos. Eu não posso acreditar que tudo acabou. Será que ainda me ama? Então prova, por favor. Meu amor, tu és meu amor. Eu te amo, meu amor. E te provo com pra cama agora. Me deu outra relação. Fui magoada, feri meu coração. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu queria tanto me apaixonar, mas tenho medo de amar. Eu queria tanto ter você, mas tenho medo de sofrer. Eu queria tanto me apaixonar, mas tenho medo de amar. Eu queria tanto ter você, mas tenho medo de sofrer. Sucesso! Betinho e Isabelense.

Betinho, Isabelense, o maior criador de sucesso. Tinha sido

você é tudo o que preciso. Vou voar. Teatro com outras mulheres. voz ao mesmo papo. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei, são mentiras o seu teatro. Mulheres ao mesmo papo. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres ao mesmo papo. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Não me quer mais, me liberta pra outra paixão. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Não me quer mais, me liberta pra outra paixão. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres ao mesmo papo. Já sei, são mentiras o seu teatro. Batidão. Sucesso! Banda Rebeli! Minha vida sem você, não tem sentido algum. Você usou, abusou, destruiu meu coração. Você usou, abusou, destruiu meu coração. Se pensou que o meu amor fosse pra sempre seu, te enganei, seu bobão. Meu amor, você perdeu. Agora eu vou curtir com novo amor. Fiz concentrados da Kombi. Eu vou pedir Maurine Davidson. Toca o batidão. Pensou que o meu amor fosse pra sempre seu. Te enganei, seu bobão. Meu amor, você perdeu.